destino ca crepesar, mas nunca mais vou cá te voltar. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Nu crepa do sabe, mananya mu. Vira sembo ca te dan crepa do sabe, mana el mu. Vira sembo ca te ban, oja cre sabe, si di bumu. Tua presença está falta, o sorriso está marcado na minha memória. O flambo amor que vou deixar se inflamar, nada. Oh, esse destino nunca creio pensar, mas nunca mais vou cá te tocar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Um crepa do saber.